comissão organizadora decidiu apresentar o desafio ao Oliveira do Hospital e subir um bocadinho o patamar, quer da organização, quer da dificuldade, mas também a competitividade e o retorno para os pilotos. E, portanto, esta é uma organização do MK Máquinas, a escuderia, tem o aval e tem a chancela da FPAC, Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, conta para o Campeonato Centro Rallys e para o desafio como. Temos como principais patrocinadores e parceiros a Câmara de Tábua e a Câmara de Oliveira do Hospital. Este é o campeonato do Troféu Cumo, que é feito pelo país inteiro, portanto é uma mais-valia para nós. São três classificativas, feitas ao mesmo tempo, portanto é a ronda, o que para nós dificulta um bocadinho mais a organização. São precisos mais elementos no terreno, a bem da segurança, porque a segurança para nós é extremamente importante, e temos um plano de segurança que vamos cumprir à risca, para que tudo corra bem, para que quer para os pilotos, quer para os espectadores, não haja perigo. É o mapa da Street Stage de Oliveira do Hospital, que irá ser cumprida no sábado, dia 6 de abril, às 16h30. Quem conhece Oliveira é por trás do recinto da feira. São 2 km num percurso de terra fechado, em que os pilotos irão fazer a especial. O parque de partida daqui em Oliveira do Hospital será feito junto à Câmara, que depois os pilotos cumprirão em ligação as artérias aqui da cidade ao nível do hospital. Relativamente à Tábua, a super especial Tábua será cumprida no sábado, no próprio dia, às 21h55. Tem uma extensão de 1,8 km, e é, neste caso, é feita, cumprida quase toda em Alcatrão. No domingo, dia 7 de abril, a primeira especial São João da Boa Vista Candosa, com 14 km, era o troço usado até 2001 pelos pilotos do Mundial de Rallys, portanto foi feito no Rally de Portugal. Segue-se depois a especial de Oliveira do Hospital, que tem o seu início junto a seguir à Chamusca, e que tem o seu fim junto a Lagos da Beira. É um troço que já foi feito também em tempos no Rally da cidade de Oliveira do Hospital e tem uma extensão de 6,45 km. A seguida, fazem o troço de Covas Midões, que já foi feito no ano passado, que tem uma extensão de 8,61 km, e que depois, na parte da manhã, irão, no final deste troço, para o Parque de Assistências, que está localizado no Pavilhão Multiuso de Estábua, onde também está localizado o Secretariado e onde, no domingo, após a segunda passagem por estes três troços que eu acabei de referir, será feito o pódio, a festa do pódio, para os vencedores.